Algumas mensagens de Bezerra de Menezes. Abençoa-nos, Senhor, com a tua infinita bondade, a fim de aprendermos a servir-te na pessoa daqueles irmãos nossos da humanidade, tantas vezes em obstáculos maiores do que os nossos. Esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Outra mensagem. O Evangelho é o nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia, Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Senhor, acolhe-nos a todos, cada qual de nós na tarefas que fomos chamados a cumprir, em tua infinita misericórdia, e que a tua vontade se faça em nós e por nós, junto de nós e em favor de todos, onde estivermos, hoje e sempre. Quando a incerteza nos visite em ação, coloca, Jesus, por misericórdia, a tua mão em nossas mãos e guia-nos o sentimento, para que o bem se faça, não segundo a nossa visão humana e estreita, e sim de acordo com as disposições sábias e compassivas de tua santa bondade. Vontade. Todos nós podemos ser trabalhadores do bem, desde que estudemos e exercitemos a caridade. Em cada dia que surge, devemos, pois, repetir a afirmativa: hoje é o dia de fazermos um pouco mais pelo nosso progresso espiritual, a fim de que nossos passos sejam firmes e seguros. Não nos esqueçamos, Jesus é o nosso exemplo. Então, essas são algumas mensagens passas de Bezerra de Menezes, e nós vamos encerrar com a mensagem Espiritismo e Vida, de Bezerra de Menezes, psicografada por Divaldo Pereira Franco, na conferência pública no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de 24 de agosto de 2000. O Espiritismo, meus irmãos, é a luz que verte do alto na grande noite da humanidade para nos apontar o caminho da escuridão, na escuridão. O Espiritismo é Jesus de volta, que nos vem convidar a reflexões muito profundas a respeito do que somos, espíritos imortais, de como estamos, corpos transitórios, e para onde vamos, na direção da pátria, considerando-nos que a lei que deve viger em todas as nossas atitudes é a lei de amor. Este amor, porém, que é lei natural e está em todo o universo, porque é a lei do equilíbrio. Quando realmente nos deixarmos penetrar pela proposta de Jesus, quando legitimamente nos permitimos mimetizar pelo seu dulce do olhar, feito de misericórdia e de compaixão, uma nova conduta se estabelecerá em nossas vidas. E aprenderemos, por fim, a seguir com equilíbrio pela estrada libertadora. O Espiritismo, anunciado pelo Mestre, chega na hora predita para atender o rebanho aturdido, que, tresmalhado, aguarda o cajado do bom pastor.